Quero pedir a Gardênia que venha aqui. A Gardênia vai ler um texto que Deus deu a ela. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. Depois nós vamos distribuir esse texto para todos os irmãos que desejarem. Mas eu queria que você prestasse atenção e recebesse algo de Deus. Um texto que Deus deu a Gardênia para compartilhar com a igreja. E nós vamos receber do Senhor através deste texto. Graça e paz, irmãos. Queria ler um versículo que está em Gálatas 6, 7, que diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É impressionante que Deus tenha que alertar seus filhos de um erro tão óbvio. Ele disse aos que semeiam que não se façam de tolos. Esta é uma verdade tão simples e tão lógica que nem precisaria ter dito. É claro que se plantarmos uvas, jamais colheremos azeitonas. Toda semente sempre irá produzir uma colheita da mesma espécie. E essa lei da semeadura nunca mudará, pois ela é imutável, irreversível, e é estabelecida no tempo e na eternidade. Contudo, se o nosso lindo e maravilhoso Deus viu a necessidade de alertar seu povo a isso, é porque provavelmente muitos insistem em querer colher frutos de sementes diferentes das suas espécies. Ou seja, muitos não esperam que as consequências que colherão serão de acordo com suas atitudes. Querida igreja, que tipo de semente vocês têm semeado? Tome cuidado com isso, pois a sua semente determinará o tipo da sua colheita. Se eu lhe perguntar, você quer colher saúde ou enfermidades em seu corpo? Talvez você ache a pergunta tola. É claro que qualquer pessoa normal e inteligente irá responder saúde. Qual tolo vai dizer que quer colher enfermidades? Você tem razão. Por isso, vou fazer outra pergunta não tão tola assim. Você tem semeado saúde em seu corpo? Você tem sido sábio bastante para escolher um estilo de vida saudável? Quais os critérios que você utiliza para escolher os alimentos que você come? Você tem glorificado a Deus com o que você come e bebe? Em 1 Coríntios 10:31 está escrito: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Infelizmente, existem milhares de cristãos que estão iludidos o bastante para acreditarem que pizza, hambúrguer, salgadinhos, refrigerantes e muitos outros produtos, incluindo os industrializados, são alimentos que glorificam a Deus. Querido, nosso Deus é um Pai amoroso e zeloso pelos seus filhos. E como tal, criou as frutas, verduras, legumes, cereais, com a maior perfeição desse mundo. E através de um processo milagroso que é a colheita, nos permitiu ter acesso a essas dádivas. Nós viemos do pó da terra e Deus planejou que deveríamos retirar da terra todos os nutrientes que nosso corpo precisa. Enquanto o homem reconhecia essa verdade e se utilizava desses alimentos de excelente qualidade, ele experimentou uma vida longa e saudável. Infelizmente, a ganância do homem foi se multiplicando durante as gerações. E por motivos unicamente financeiros, foram surgindo ao longo da história a criação de um outro tipo de alimento, mais prático, mais rápido de preparar, e que foram contaminando e corrompendo o nosso paladar. Esses alimentos contaminaram tanto nosso paladar, que hoje nós estamos dizendo ao Criador do Universo: Deus, esse negócio de comer frutinha não está com nada. Deus, não leva a mal, não, mas comer salada, legumes, não tem graça nenhuma. O Senhor não foi muito criativo quando criou essas coisas para o homem se alimentar. Quem inventou a Coca-Cola, o Big Mac, lasanha e tantos outros produtos deliciosos criados pelo homem, esse sim sabe o que é bom para nós, soube agradar o nosso paladar. Isso sim é um banquete de verdade. Provavelmente, você nunca disse isso a Deus, com palavras. Mas é a mensagem que você passa ao nosso Deus através de suas escolhas, quando deixa de lado o verdadeiro banquete para valorizar e se contaminar com as iguarias desse mundo. Quando observa a variedade, os detalhes, os sabores diferenciados das frutas, algo que foi feito pelas próprias mãos do Criador, que já estão prontas para comer, realmente não tem como se emocionar, não tem como não se emocionar com o tamanho carinho e cuidado de Deus para conosco e com todo o restante da criação. Quero chamar a sua atenção para o que a palavra de Deus nos alerta. Quando Jesus disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se a finalidade do diabo é matar, roubar e destruir, então seria ingênuo da nossa parte achar que a alimentação é uma área em que ele não atua. Pois eu digo que o inimigo não só atua, como é uma das áreas em que ele mais tem agido. Afinal de contas, ele precisa de legalidades e portas de entrada para gerar em nós tantas doenças e enfermidades como hoje se vê. E ele encontrou no alimento a melhor forma de causar danos em nosso físico. O mesmo, quando é afetado, pode gerar problemas na alma e até no espírito, pois devemos lembrar que somos formados de corpo, alma e espírito. E, por isso, se um estiver com problema, os outros dois serão afetados. Desde o Éden, Satanás já havia percebido que o alimento é uma ótima isca para atrair o homem. Gênesis 3 está assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Podemos citar também o exemplo de Esaú, que vendeu seu direito de primogenitura por estar com fome e não resistir a um cozinhado de lentilhas, cheiroso, saboroso, agradável aos olhos. Satanás é muito esperto. Ele sabe que o homem tem dificuldades em resistir a um alimento com boa aparência, agradável aos olhos e principalmente saboroso. E foi acreditando nessa fraqueza que o homem tem pelo apetite, que ele não perdeu tempo e foi logo expondo Jesus à sua primeira tentação, quando este esteve no deserto 40 dias sem comer. E Satanás disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Você acha, meu irmão, que é coincidência? O diabo utilizou do alimento para tentar o homem a introduzir o pecado. E depois, novamente, ele utiliza do alimento para tentar Jesus. Mas aonde o primeiro Adão caiu, exatamente nesse ponto, Jesus foi vitorioso e não cedeu à tentação quando respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades, mas estamos o tempo todo insistindo em trazê-las de volta. Muitas vezes até usamos este versículo como argumento em nossas orações quando nos encontramos doentes. Ah, Jesus, se o Senhor levou sobre si as minhas enfermidades, por que, Senhor, eu oro e continuo enfermo? Cumpra a tua promessa na minha vida e cura-me, ó Deus. Lembre-se, irmão, a lei da semeadura não falha. Deus não passa por cima de princípios que Ele mesmo criou. O que você permite entrar pela sua boca vai determinar, a curto ou longo prazo, se você vai colher saúde ou enfermidades. Você é livre para escolher o que comer ou beber, mas tenha consciência que toda escolha tem suas consequências. A prova disso é que a igreja hoje está cheia de pessoas doentes. Devemos parar e refletir que apenas o fato de amar a Deus não tem sido suficiente para evitarmos as doenças que a cada dia mais assolam o povo de Deus. Uma pessoa pode, por exemplo, sofrer um acidente e cair de um prédio alto e, pela graça e misericórdia de Deus, sobreviver, porque Ele é soberano e pode dar esse livramento. Outra coisa, porém, é a pessoa, por vontade própria, pular do prédio, infringir a lei da gravidade e ainda pensar que nada de ruim vai lhe acontecer, porque, afinal de contas, ela ama a Deus e Deus vai lhe proteger. Como nosso Deus é misericordioso, Ele até pode dar esse livramento mesmo. Porém, agirmos assim é imprudência e tolice. Existem muitas pessoas que não amam a Deus. Muitas nem mesmo creem na sua existência. Mas elas têm tido uma vida longa e saudável, simplesmente porque fizeram escolhas inteligentes. Querida igreja, nós temos obrigação em relação ao mundo em cuidar melhor do nosso corpo, porque temos, ou pelo menos deveríamos ter, consciência de que ele é templo vivo do Espírito Santo. O universo pagou um preço muito alto por esse corpo, e por isso não deveríamos tratá-lo de qualquer maneira. Quero lhe sugerir que, caso você esteja com alguma enfermidade, seja ela um câncer, diabetes, hipertensão, enxaqueca, dor no corpo, qualquer que seja, antes de orar pela cura, primeiro pergunte para si mesmo: o estilo de vida que eu tenho levado tem contribuído para isso? Se a resposta for sim, então, primeira, se arrependa. Depois, proponha uma mudança no seu estilo de vida. E só depois, comece a orar pela cura. E aí você ficará surpreso com a rapidez com que o Pai te responderá. Fico muito triste quando vejo uma pessoa orar pela cura. E se esta cura não vem, em geral observo que a maioria tem duas reações. Ou ficam tristes e revoltadas com Deus, afinal Ele não ouviu a sua oração. Ou pensam estar agindo com humildade quando dizem: se Deus não quer me curar, eu aceito a vontade dEle para a minha vida. Será mesmo que podemos achar que não curar é a vontade de um Deus que disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância? Observando as Escrituras, em nenhum momento vimos algum escrito em que não foi a vontade de Jesus curar alguém. O máximo que vemos é que, em alguns lugares, ele não pôde realizar mais milagres devido à incredulidade das pessoas. Quero ainda deixar um alerta para aquelas pessoas que, apesar dos maus hábitos alimentares, estão tranquilas porque pensam estar saudáveis. Não se engane, querido. A ausência de sintomas não é sinônimo de saúde. Se você não pratica alguma atividade física, não possui hábitos alimentares saudáveis e um sentimento de confiança em Deus, você não pode dizer que tem saúde. Você sabia que 30% das pessoas que têm problemas cardíacos, o primeiro sinal de sintoma é um infarto fulminante? Você sabia que, segundo a Associação Mineira de Diabéticos, 50% das pessoas que têm diabetes nem suspeitam que têm essa doença? Você sabia que alguns tipos de câncer, como o de pâncreas, por exemplo, a pessoa descobre somente quando está em estado avançado? Por isso, repito, não se engane. Você não sabe o que está sendo desenvolvido dentro de você. Não confie nos chamados exames preventivos que a medicina tanto propaga. Exames que, na sua maioria, não previnem nenhuma doença. Apenas diagnosticam as doenças no estado inicial. Descobrir que você está com câncer em estado inicial, isso não é preventivo. Preventivo é você nunca vir a ter o câncer. Não podemos culpar a Deus pelas consequências das nossas escolhas. Em Deuteronômio 11, 26, Deus põe diante do povo a bênção e a maldição e dar a eles liberdade para escolherem. Saúde ou doença, o que você escolhe? Há uma frase famosa deixada por Hipócrates, considerado o pai da medicina, que diz: seu alimento é seu remédio, seu remédio é seu alimento. Pense nessa frase, porque se você não se alimentar de maneira mais responsável, você vai acabar tendo que ingerir muitas drogas farmacêuticas na sua alimentação diária. E mesmo assim não vai adiantar muito, porque a maioria delas não trazem cura, apenas aliviam sintomas e camuflam as doenças, além de nos contaminarem com toxinas que nos causam os chamados efeitos colaterais. Amada igreja, não tenho a pretensão de te convencer a mudar hábitos com minhas palavras. Tenho consciência que somente o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Meu objetivo é apenas alertá-lo quanto às astutas ciladas do nosso adversário, porque sei o quanto esse assunto é, acima de tudo, espiritual. E também porque estou aprendendo a cada dia a valorizar o que Deus mais ama: pessoas. Amo a igreja do Senhor. E Ele tem colocado em mim um desejo em clamar pela saúde de vocês. É algo tão forte o que tem sido gerado dentro de mim, que chega a doer na alma. Oro para que caia toda a cegueira dos seus olhos e vocês vejam com clareza como Satanás tem nos persuadido através da mídia, das propagandas e de tantos profissionais que se corromperam com essa máfia poderosa que é a indústria alimentícia, para nos induzir a valorizarmos mais as iguarias desse mundo, produtos que nosso organismo nem reconhece como alimento e, por isso, gera uma verdadeira confusão em nosso sistema imunológico. A melhor maneira de elogiar e engrandecer ao Pai por tudo que Ele fez é valorizarmos e darmos preferência para a obra da criação. Queridos, orem por este assunto e busquem de Deus confirmação se cada palavra que eu disse realmente veio dEle. Espero um dia ter a oportunidade de compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido do Senhor nestes vários anos de estudo. Verdades que irão provocar uma revolução no seu comportamento e maneira de se alimentarem como um ato de glorificar a Deus. Verdades que talvez jamais serão reveladas no canal de televisão ou numa revista de credibilidade. Mentiras são facilmente divulgadas, porém o conhecimento e a revelação que vem de Deus devem ser procurados como um tesouro precioso. Fiquem atentos, pois o governo não está nem um pouco preocupado com sua saúde. Você é quem deve se interessar por elas. Devemos testemunhar ao mundo que somos o povo mais alegre e saudável desse planeta. Vamos caminhar para isso, igreja? Eu queria só comentar com os irmãos o seguinte. Sabe, irmãos, eu gosto de comparar o seguinte. Quando eu chego em casa à noite e a casa está toda escura, né? E aí eu vou e aperto esse botãozinho, interruptor, e aí quando eu aperto, a luz chega naquele ambiente. E aí eu vou andando pela casa e à medida que eu vou acendendo, a luz chega. Então eu tenho a opção de querer que a minha casa esteja toda iluminada ou somente parte dela. Porque, na verdade, aonde a luz chega, as trevas vão embora, porque a luz é que faz a diferença. Trevas é a ausência de luz. Nós somos corpo, alma e espírito. E às vezes a gente preocupa tanto em trazer luz à nossa alma, para o nosso espírito, quando a gente medita mais na palavra, quando a gente passa mais tempo com o Senhor, a gente está trazendo luz a essas áreas. E o nosso corpo? Como a gente pode trazer luz para o nosso corpo? Então, assim, são várias maneiras. A gente traz luz quando a gente escolhe aquilo que a gente vai ver, que revista que a gente vai ver, o que a gente vai ver na internet. A gente traz luz para o nosso corpo quando a gente escolhe bem aquilo que a gente vai ouvir, que tipo de música. A gente traz luz para o nosso corpo quando a gente coloca freio na nossa língua, no momento de ira, que a gente tem vontade de falar uma palavra que não convém. E a gente traz luz para o nosso corpo quando a gente tem temor de Deus para escolher aquilo que vai entrar dentro de nós. Irmãos, não existe meio termo. Tudo que você come e bebe, ou vai ser bênção ou vai ser maldição, ou vai trazer saúde ou doença. Não tem como você comer algo que aquilo tanto faz. E a gente não para pensar nisso. Eu lembro um dia eu ouvi uma coisa assim que me chamou muita atenção, o Marconi falou assim, olha, a importância da gente estudar a história da igreja, porque quando a gente estuda a história da igreja, está estudando a nossa história. Aí a gente vai entender por que que hoje eu penso certas coisas, eu acredito em certas coisas. E na alimentação é a mesma coisa. Se vocês conhecessem só um pouquinho da história da alimentação, do período da Revolução Industrial, vocês iam entender por que que hoje o paladar de vocês tem prazer com certas coisas. Essa mudança não foi da noite para o dia, foi gerações. O diabo, ele é astuto, o objetivo dele é fazer com que cada vez mais a gente deixe de lado o que Deus fez para nós. E o que me chateia muito é que quando a gente vê essas pessoas totalmente envolvidas com o maligno, no satanismo, sei lá, essas coisas, eles preocupam com a alimentação, eles dão preferência para o que Deus fez. E a igreja está dando preferência para se alimentar daquilo que o homem tem criado, que na maioria das vezes não tem objetivo nenhum de cuidar da nossa saúde, é ganhar dinheiro. É uma máfia terrível, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia. E não é isso que Deus quer para nós. A gente tem que ter mais temor, porque o nosso corpo é precioso. Deus escolheu, foi o corpo para ser templo vivo do Espírito Santo. E a gente não deve ignorar. Vocês não têm ideia como que um alimento pode prejudicar até a nossa dificuldade em jejuar. Sabiam disso? Que ele interfere. O alimento que você come pode interferir de você ficar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. São coisas que a própria ciência já explica isso hoje. E eu quero também falar com os irmãos que eu estou à disposição para qualquer dúvida, alguém quiser comentar alguma coisa comigo sobre isso, quiser conversar comigo sobre isso, eu vou ter o maior prazer de compartilhar com vocês as coisas lindas que o Senhor tem me ensinado. Irmãos, Deus tem dado a Gardênia uma missão, uma função no corpo. E você verá que é autêntica, é genuína. Não parece ser uma coisa espiritual, porque nós estamos acostumados com uma vida muito religiosa. Nós achamos que o reino de Deus é só as coisas que acontecem dentro das quatro paredes de uma determinada igreja. Alguns acham que nem é de Deus o que acontece fora das paredes da sua igreja. Tamanha a forma medíocre de vermos o reino de Deus. Alguns perdem a vida discutindo pelas coisas que acontecem dentro da sua cabeça, seu jeito de pensar. Mas o reino de Deus, ele é infinito, ele é ilimitado, ele abrange todas as áreas da vida humana, ele abrange todas as áreas da vida humana pela eternidade. E Deus deu a Gardênia uma unção, uma função, um coração. E Deus acordou a Gardênia dizendo a ela, escreva isso. E ela se assentou, escreveu num caderno, me mostrou, e eu pedi a ela que transferisse ali para aquele texto digitado. Você, ao ouvir esse texto, ao ler esse texto, você não tem dúvida alguma de que não é um texto qualquer. Não está tratando deste assunto de qualquer jeito. Deus está falando alguma coisa conosco. Eu convido você a ficar de pé e orar nesse momento. Nós vamos participar da ceia do Senhor. E na ceia do Senhor nós comemos o pão. E o texto sagrado diz que o pão precisa ser sem fermento, sem essa química mundana. E nós vamos dizer ao Senhor: Senhor, eu quero comer deste pão nesta manhã e discernir um pouco mais o teu corpo. Seja nos hábitos alimentares, que tipo de comida eu vou colocar na minha boca. Seja nos meus hábitos alimentares das coisas espirituais. A gente vem aqui a um culto, ouve uma mensagem, mas durante a semana a gente come todo tipo de lixo. Eu convido você a orar ao Senhor e pedir a Ele que mexa conosco. Nós não queremos aqueles rompantes emocionais que de uma hora para outra a gente, essa semana eu vou mudar tudo. Não, eu quero, Senhor, gradativamente, de forma sólida, permanente, mudanças na minha vida. Eu quero, Senhor. Sejam elas espirituais, sejam elas físicas, sejam com respeito ao alimento do meu corpo, seja com respeito ao alimento do meu espírito, da minha alma. Eu quero. Você pode levantar a sua voz. Levante a sua voz. Deixe sair sons pela tua boca, proclamando uma resposta ao Senhor diante desta palavra. Ah, Pai, Senhor, eu coloco a tua igreja, as nossas vidas hoje diante do Senhor. Que o teu doce Espírito Santo, Senhor, venha trazer essa revelação, Pai. Porque se não for pelo Senhor, a gente não vai compreender, a gente não vai receber essa verdade em nós. Oh, Senhor, venha livrar o teu povo, Senhor, deste engano, Pai. Que durante gerações, Senhor, o inimigo tem tirado proveito. Nós rejeitamos todo o espírito de engano, Senhor, de mentira, Pai. Ah, Senhor, que o Senhor venha, Deus, nos ajudar, Senhor, a mudar. De maneira, Senhor, que o nosso paladar venha se converter novamente. Ah, Senhor, o Senhor não escolheu que comêssemos essas coisas simplesmente para termos saúde. Mas o Senhor queria que tivéssemos prazer com isso. E por isso o Senhor nos deu o paladar, Senhor. Mas esses alimentos foram contaminando, Pai. E hoje nós não conseguimos valorizar tanto essas coisas. Estamos preferindo as iguarias deste mundo. Ah, Deus, mas obrigada, Senhor, porque eu vejo que há um novo tempo. Há um novo tempo do Senhor para nossas vidas. Um tempo de ensino, de revelação, de conhecimento. E em nome de Jesus, Pai, que caia por terra todas as fortalezas contra a tua igreja. Nós queremos caminhar para isso. Ó Deus, nós queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos ter muita saúde, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. Porque as enfermidades não podem ter lugar no meio da tua igreja. Ah, Senhor, nós queremos te honrar, Pai. Nós queremos te engrandecer através do nosso corpo também, Senhor. Que ele venha ser, Pai, um ato de glorificar a Ti, ó Deus. Que o mundo possa olhar para nós, Pai, e ver que somos o povo mais saudável, alegre, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que haja diferença. Que haja diferença, Senhor, no meio da Tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, traz esse entendimento, Pai. Ó Deus, e o Senhor é o Deus, Pai, que ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. E eu quero te apresentar, Senhor, que se tiver algum irmão aqui hoje, Pai, que está com alguma enfermidade, que essa palavra possa entrar no coração dele, Pai, e que ele possa ver, Senhor, que é verdadeiro, Senhor, o que o Senhor tem nos ensinado. E essa enfermidade, ela não terá mais lugar do nosso corpo, porque o Senhor nos criou de uma maneira muito perfeita, Pai. Oh, Deus, não existe nada melhor, Senhor, para combater doença do que termos saúde, do que termos um sistema imunológico forte, Pai, pronto a combater qualquer vírus, qualquer bactéria. É assim que o Senhor nos fez. Eu apresento o Senhor, os meus irmãos, diante do Senhor, Pai, nesta manhã. E eu rejeito em nome de Jesus todo espírito de enfermidade, que a partir de hoje não terá mais lugar no nosso meio, Pai. Porque aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, as nossas vidas diante do Teu altar. Que seja feita, Senhor, que seja cumprido o propósito do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.